meus olhos. Agora que eu tô bem na foto, agora que achei o foco, onde estão teus olhos? Sem eles não existo. Eu fico cego, invisível. Sem eles não existo. A fera, agora que a dor já era, onde estão teus olhos? Sem eles não existo. Eu fico cego, invisível. Sem eles não existo. Só enxergo. Observador, física moderna, velhas canções de amor. Onde estão teus olhos?